Solo 33, destaque à direita, chama solo 121, décimo 9. Direito 219, 3219. Linha 254, autorizada a decolagem, pista 90, vento 950 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90 no meio. Boa tarde, 3216, Libra. 3216, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Juliette, 3216. 200, para 150, informação Mike. São 3804, controle salvador, senhora identificação, chegada à área autorizada, recebia chegada para o nível de voo 050, altímetro na 096. Identificou 050, na 096, o ajuste de altímetro. Alguma possibilidade de voar em SAP da presente? Bem chegada agora. Seu fuel truck established on final. November 960 Kilo Charlie, complete final approach, call tower, Salvador Tower, 118, decimal 905. 118, decimal 905, 0 Kilo Charlie, thank you, have a good day. Salvador, Victor Lima, 3-4000, autoriza descer para o Brasil. Negativo, Vitor Lima X-Ray, mantenha 4.000 pés, aguarde para voar, Duna. Aguardando, Duna, Vitor Lima X-Ray. QNH 1016. Cristiane 6254, decolado aos 34208, bom voo. 208, obrigado. Frente 2016, a Fortaná. Qual o número na aproximação? Confirma aeronave, módulo. Vou passar do 2230. 02. Ok. Passando com Vitor Lima X-Ray, reacima navegação, foi para a Duna, desde até 3 mil pés, QNH 1 0 no dia. Boa noite, Duna, 3 mil pés, 2 Salvador, Chanel 6254, boa. Chanel 6254, contato radar, sub mantenha o nível de voo 360 via saída da El. 360, Chanel 6254. Portão 3. Portão 3. Para descer do azul 4463. Azul 4463, mantém o nível 180 agora. Mantendo 180. Tá, 3804, voo ITAP. ITAP, 3804, obrigado. Kilo Charlie, Juliet Land runway 10 wind 130 degrees 08 knots. Clear to land runway 10, 0 Kilo Charlie. Azul 4463, desça para o nível de voo 150. 150, 4463. azul 4463, está a 55 milhas sudoeste de Salvador, desde o radar encerrado, mantenha o nível de voo na 50, chame Léo 020, décima 1. Obrigado. O Kilo Charlie, on the ground at 38, leave by right, contact 121-190. Turlimax Rei, desce para 2.000 pés, altímetro na 0.6, autorizado a final do procedimento LF Rei, pisca na 0, chama estabilizado. 2.000 pés no 0.6, autorizado o procedimento, informará estabilizado, vindo ao Turlimax Rei, vai seguir tráfego na aproximação, passou o Zuna 7.5 até a frente, o Alfa Tango 7.2, com o no 7.0 nós e ground, speed em redução. Vitor Limax Rei. Turlimax Rei, da 7, visual contrário. Sané 6213, passe nível de voo no 80, chame Centro Recife, frequência no 25.1, alterna na 33.195. 25.1.3395, Xanero 6213. Aeroparque, seu gol 2067. 186, 3 horas e 51, Campinas. Meia bordo, altímetro no 0.6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-8, décima 9-5, bom voo. Usado via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1-8, décima 9-5, gol 2-6-7. Vento 1-9-0 graus, 0.62 graus. Gente, ele pousa. Turlimax Rei, reduza para aproximação. Reduzindo para aproximação, Turlimax Rei. Roger, maintain position before Juliet. Senem 254, chame Santo Recife, frequente na 1, alterna na 33, decimal 95. Na 25, decimal 1, alterna na 33, decimal 95. 1251-2395-624. 1-33, decimal 95, a secundária. 2-3-9-5. Controle Salvador, Victor Limax, estabilizado. Rei completa a final do procedimento, chame torre 1-8, decimal 95. 4 agora, 2-9-5, obrigado. Salvador, boa tarde, bom dia. Passando o Victor Limax 3, na final estabilizado, visual com o campo e com a aeronave na sua sede. Ciente Victor Lima, XR, ajuste na 0, 1-6, vento 190 graus, 0.62 a nós, tensiona pouso na pista 1-0. Afirmo, senhor, pouso na pista 1-0, bate 3, operação X-Ray. Copiado. Azul 3711, clock identification. 22067, mantém o ponto de espera. Vai, marca. Azul 3711, 660 miles northeast of Salvador. Maintain flight level 160, radar turbulence. Flight upon position to intercept upon arrival and report ready for descending. Altimeter setting 1016. Any chance flight that accident was a flight to position to 711. Confirmed. Abaixo pelo position azul de 711. Roger, pelo position flying azul de 711. Passarei 2223, solas 43, chame 219, bom dia. 10-9. Vitor Lima XR, pouso autorizado, pistão na 0, vento 170 graus, 08 mais. Sim, eu pouso na 0, Vitor Lima XR. 3230, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 2230. Lima XR no solo às 45, libere a direita na Eco, corrige na Delta, 121 decimal 9. Charlie, clear to cross runway 17, taxi via Papa to apron number 5. Passando 2230, taxi via Juliette, 1-2 da remota. Juliette, remota 1-2? Afirmo. Obrigado. Confirme how many miles to start your descent. 25 miles to start. Almost 4 minutes to start. Thank you. Estabilizou, ILS X-Ray da 1-0, está visual, campo à vista, TAM 3804. TAM 3804, completa a final do procedimento, chame Torre Salvador no 8, decimal 95. 295, a Torre Salvador agora, TAM 3804, obrigado, uma boa tarde. Aumente. Obrigado. Oi, boa tarde, Gol 2067, passa 1200, cara. Gol 2067, contato radar, você mantém o nível de voo 360 via CDDL. Vou manter o 360 no hotel, Gol 2067. boa tarde, esse é o 3804 na final da 10. 3804, fuso autorizado, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0612 a nós, ajuste 1016. 1-0 na meia, livre pouso na 1-0, tanto 3204. Route 711, leaving flight level 160 now for space, and descend to flight level, descend to 4,000 feet, can 81016. 1016, leaving now to 4,000 feet, to 711. Route 711, they have conditions to maintain 2340 knots to off indicated the speed until near to Duna position. High speed until Duna, 240, Azul 2711. Roger. Aciona 5463, proteja. Xené 9002, autorizado Guarulhos 380, PSW10, Dael Leda Motiva, curva direita pós, contorno 208, transponder 5463, eu chamo 9002, moto no 4. Planejamento crash, chamo para pushback e funcionamento. Chamo na próxima. Controle Azul na 034, informação Mark, destino ao 1950 na Mari. 204. Na 3804, táxi Alfa, repartente 2 Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette na 3804. Via 050, na 096, Azul, na 034. Salvador, Iguano 867, ciente da Mike, portão 7, autorização Brasília. 7, saída prevista, aborto, transição ELF, aguarde cópia. Guarda. Boa tarde, Azul 4089, informação Mike, Olha. Oito nove agora, de cópia. Bora. Volta 067, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.95. Centro Recife, 1251, alterna no 33.95. Gol 2067. Oito nove, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Vitória, nível 340, via Perlulu 44. Saída da EL, Leda Bidev, decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5470, coteja. Confira o telefone, por gentileza. 5470. O Azul 4089, Vitória 340, nível via Upper Zulu 44. Sai no perfil da Dael, Leda de Dev, pista 10, curva direita. E o controle Salvador 1208 e transponder 5470. Planejamento correto, chama para o pushback e sonamento. Já está pronto para o pushback e sonamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi 089. Salvador, boa noite, mestre, posicionamento, mestre. Mestre, de autoridade, chama para o táxi. Dado o posicionamento, chama para o táxi, boa noite, mestre. Salvador, control Azul 2711. Go ahead. Confirm our number to land. Confirm. Confirm our number for landing. You are number 1 to approach. Okay, we are under visual condition. Request is possible by direct automarker. Azul 2711, clear the flight to Duna position and descend to 2000, no restrictions. Clear it final approach, LFT Hay, runway 10, call service, altimeter 1016. Down to 2000 feet and flight Duna intersection, report established. Azul 2711, thank you. O Azul 4089 para o táxi, POB 70, autonomia 3 horas e 50 minutos e alterna Galeão. quer ouvir? 70. Gente, 70 a bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, sua análise 5 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 18954, Torre, obrigado, boa tarde. Boa tarde, azul 4089. Onde está o da 4089. Condições de ele ainda colar sem parada? Sim. Ok. Autorizado, ele ainda colar pistão na 0, vento 1 a 50 graus, 089. Aliás, decolar 4089. Tower 118-995. 118-995, good day. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2711, Tower 10. 2711, I have in sight TNH 1016 Cantina Approach, expect runway vacated, inform traffic, Embraer 190, rolling to takeoff. Roger, runway Azul 2711. 2000, na 096, reportar a final da FC estabilizado na 034. Alvo, considera a 10 de 5. Torre Recife, nível 090, via Golf 677, saída Conde, decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 0263, proteja. Correto, já espero que tiver funcionamento. Boa tarde, 32 no meia. 32 no meia, prossiga. Autorização Fortaleza. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5477, proteja. Fortaleza 370, Upper Zulu 19, saída Momo, Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 1208 e o código 5477, dano 32 no meio. Treinamento correto, já espera o pushback funcionamento. Clear lane, runway 10, azul, 27, double 1. 489, decola 01, controle 208, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4089. Azul 4089, a correção, contato radar, submantenha o nível de voo 340 via saída da EL. 340 via da EL 7 double underground at 03, Fly Kizzy by right, contact ground 121-190. Have a nice day. 121-190, thanks sir, you too. Boa noite, 67, uma alinhada decolagem autorizada, pista 10, 180 graus, 08 nós. Decolagem 0, boa noite. Kilo, April number 3. Vaya, Kilo, April number 3, azul, 07, boa Salvador, boa tarde, 2788, sentindo informação mais. Boa tarde, autorização para Paulo Afonso, conforme repetitivo, o 2788. 7, deu colada 04208, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde. Nível 1970 via Zulu 9, saída Momo, transição frote. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5504, coteja. Autorizado 170, Paulo Afonso, 109. Decola da 10 curva à esquerda, saída Momo, transição frote 1208, 5504, transponder 2788. Planejamento correto, para feedback acionamento. Chamará o azul 278. Autorizado, chama para o táxi. Salvador 732, 16, pushback acionamento no portão 3. 32, 16, aguarde para o pushback. Aguardando. Aeronave. Liga papapá, Serra do Serra Romeu. Itália, Serra Romeu, confirma o tipo do equipamento POB. Itália, Serra Romeu, acione seu modo, seu transponder, não receba o modo alfa, via litoral, reporte e parte de trânsito, mantém em 500 pés. Itália, Serra Romeu, ininteligível. Acione 01155, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, confirme destino Salvador. Ok. 19034, solo 08, liberando a direita 219, bom dia. Liberando a direita 219, obrigado, bom dia, Azul 34. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, é o 9034 Azul na Foxtrot. Azul 9034? Isso, na Foxtrot. Sim, Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 34. Mari, dia chegada 050, comigo, Azul 9034. Azul 4089, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 325 com Recife, alterna 33, 95, confirme. Fechamento correto. 3216, autorizado para o inspecionamento, chamo para o táxi. Autorizado, 3216. Mantente da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Mantendo posição antes da Juliette, Azul 34. Sente o Vitor Lima X-Ray, informa pessoas a bordo. 4 a bordo. 4 a bordo, altimetro no 0 no 5, táxi via pátio 3, mantenha antes do pátio principal. Papa da Pátria, Rally Serra Romeu, confirme posição. Aguarde, vai taxiar após o tanque tá fazendo o pushback, aguarde. Ah, sim. Então tá bom, então vamos ver agora. Bom, no 867, chame centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterna no 260. 1288, alterna, 126.0. Bom, 1867, boa tarde. Olá. Protect 132 no meia. Uno 3 da bordo, 3 e 30, alterna Recife. Uno 3 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no posto espera do Rio no noite, sua 9 5 com gol. Uno 0 no 5, a torre 18 no 5, 3, 2 no 6, bom trabalho. Esse aí segue o tanque com o número 2. no ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera Torre Anuã, pessoal 951, voo. Após duas aeronaves saindo do pátio, segue via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, após a passagem das duas aeronaves, azul 9034. Romeu, está aproximando o parque do Açu. Autoriza a transferência para a torre para pedir aproximação direta para o 45, senhora. Papapapá, Charlie Sierra Romeu. Mantenha a proa do farol de Itapuã. Chame a torre no ano 8, decimal 95. Acena a proa, chama a torre. Obrigado, até a próxima, senhora. É. Boa tarde, Papapapa, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, prossiga. Eu estou agora próximo ao parque de Ituaçu. Que não autoriza a aproximação direta a baixa altura do portado 5, senhor? Inicialmente mantém 500 pés de reporte vertical do farol do Itapuã. Doutora, vertical do farol, então. Atan, 3, 2, 1, 6, transpa. Gama Diogo, boa tarde. Boa, 1015, autorizado a linha de colapso está no 0, 170 graus, 089. 1015, a linha decola da 10, 30 segundos para ficar pronto, tanto 3216. Consciente, sem problema. Está pronto, tanto 3216, ingressando e vai iniciar a decolagem. Gente. Serra Romeu, agora avistado, autorizado a prosseguir direto para o pátio 5, reporte controlado no pátio 5, vento 1, meia dúzia, 0, meia dúzia. Reporta lá, controlado, senhor, obrigado. Autorizado, parte 3, chame táxi. Chamar a táxi 2785. 2000 pés, altímetro no 05. Autorizado o sinal do procedimento de ILS X-Ray, pistão no 0 e chame estabilizado. Autorizado olhar e manter pistão no 0, Lima Victor X-Ray. Tan 3216, decorado 1 no meio, controle 20, 18, bom voo. 208, Tan 3216, bom trabalho. Controle Salvador, boa, Tan 3216. Tan 3216, contato cadastro e mantenha o nível de voo 370 via saída Momo. 370, saída Momo, Tan 3216, quando possível, voa frote. 32 no meio, autorizado voar direto à posição código. Direto código, TAN 32 no meio. Controle Salvador, papapá, Mike Filhote Romeu. Prossiga, Mike Filhote Romeu. Encerrou o Tejeres em Serra Índia, Eco Índia, está sobre a BR-324 para sobrevoo Fonte Nova. Gente, Mike Juliette Romeu, escuta permanente do controle, 500 pés. Escuta permanente, 500 pés, Mike Juliette Romeu. Até, professor. 2, no PAB é o Mike e Nete Romeu. Bona 255, aciona identificação, chegada bom se autorizada, desça para o nível de voo, correção, desça para 4.000 pés, via chegada, altímetro na 095. 4.000 via chegada na 095, voo com 925. Patrulha Salvador, boa tarde, Babatango Victor Lima X-Ray, decolado na Conte. Babatango Victor Lima X-Ray, contato radar, submantenha o nível de voo 090 e voe direto com. 090 direto Conde, Victor Lima X-Ray. Salvador, azul 2782 para o táxi, POB 33, autonomia 4 horas, alterna Serra Brava, Mike Oscar, azul 2782. Azul 72, táxi, táxi principal, táxi Índia, ponto de espera, 90, Xantor, 1 minuto, 95, ajuste o estímulo, 95. Enviado pela Índia, torre 295-2782, Brasil. A posição dura, mantendo 500 pés a GL, não irá interferir com essa aproximação. Você sobrevoa na cidade de baixo mais próximo alcançado, mais Vila de Romeu, através de Duna. Estabilizado no X-Ray da 10 azul 9037. 9037, completa final do procedimento, chame o professor Salvador, no 8, decimal 95. Oi, Salvador, agora 1895, azul na 037, boa. Boa. Quadra de azul 9037, X-Ray 10. 9037. Boa tarde, ajuste 1015, continua a aproximação, guarde a apresentação de pouso. Quadra na autorização, 9037. Quando possível, eu vou à frente. Mantenha a COG e vaguar. Obrigado. 7, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 062 anos. Confirme para o Azul 9037. Afirmo, Azul 9037, pouso autorizado, pista 1-0, 180 com 62. Livre, pouso 1-0, Azul 9037. Então, 3216, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 3.800. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Sierra Papaz Juliette, informação mais. Papa Romeu, Sierra Papaz Juliette, aciona identificação, chegada Mari autorizada, desça via chegada para o nível de voo 050, QNH 1005. Fechando via, chegada Mari para o 050, Sierra Papaz Juliette. De calçada comprada, continua a Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. Torre Salvador, 2782, portal 10. Autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Vento 1-7-0, corrijo, alinhar e manter, pista 1-0, vento 1-7-0-0-8-9. Alinha e manter, linha 1-0, azul 2-7-8-8. Na linha 15, na ajuste. Você está lá, doa, papai, onde é o Serra, papai, direto? 9002 está com reboque aí, vai voltar para meios próprios ou precisa de algum auxílio? Meios próprios ele tem, vou montar para meios próprios. Sim. Fechamento, segunda teologia de acesso agora, ok? Sim. Bom, 3255, auxílio de 15 graus à direita, auxílio de forma frente. Aeronave. Bom, no 255. Gente, no 255, reporte na proa de bom. Pode ser na proa de pelo? Autorizado. Gente, pode ir na proa de pelo, só um pouquinho. Romeu Serra da Paz Juliette, confirme para que horas era o seu slot. Olá, meu senhor. De Salvador, Papai Romeu Serra da Paz Juliette, nosso slot era para as 14h53, Zulu. Está apostando se já tem deixado o portão 9 livre ou não? Mais um minuto, senhorita. Identificação, chegada maior autorizada dessa via, chegada para o nível de voo 070, altímetro no 095. Chegada maior desce para o 070, no 095-6320. Azul 2788, decolado as 27208 no voo. 208, grátis, 2788. Começa o táxi para remonta 194, 9002. Mestre 20 reduzir para 2509. Já estamos mantendo 2509, 6320. Sim. Bom, no 255, confirme mais quantas milhas nessa proa? Mais 5 milhas e retorno com curva à esquerda. Sim. Controle Salvador, boa noite. Azul, boa tarde, Azul 2788. Azul 2788. Contato radar, sub mantém o nível de voo no 70. Na saída para 170 na Momo 2788. descendo 46. Papa Romeu Serra Papai Juliette, desça até o nível de voo 080 e prepare esfera sobre a posição 080. Correção, sobre a posição ISAP, Serra Papai Juliette. Ô senhor, vai parar da descida então no 080 e espera em ISAP, Serra Papai Juliette. Estimativa informa que o motivo da sua espera é para a verificação do slot. Então, vamos aguardar então, Serra Papai Juliette. Ona 255, após pelo desse para 2010, QNH 1015, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, pistana 0, chame estabilizado, Ona 255. Após pelo desse 2000, LS X-Ray, pistana 0, autorizada, Ona 255. Do 2788, voe código. Está presente Cogibo 2788 da Azul. Controle Salvador, boa tarde, Xené 9007, comandante Novembro. Xené 9007, aciona identificação, chegada bom, foi autorizada. Desça para 4000 pés, via chegada, altímetro no 05. 4000, via chegada, bom, 9007, com 10, 105. Xené 6320, informo que há um tráfego que irá iniciar espera sobre deposição ISAP no nível de voo 080. Desça até o nível 050, o CNE 6320. 050, CNE 6320. Papa Romeu, Serra Papai Juliette. Desconsidere a esfera sobre a posição ISAP, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A360. O seu limite é o QDMike 120 de Simbra, Serra Papai Juliette, desça para 3000 pés, altímetro no 015. Controle Salvador, 120-80, transponder 5521. Nível 180 para conquista da escola da 190, curva direita, arbor, eleva. 1208, 5521. Nível 230, chame bruxa. Semana. M320, reduza para 2209. 2209, 6320. Ona 255, informa helicóptero realizando sobrevoo próximo à duna, fazendo a 500 pés, não irá interferir com essa aproximação. Gente, 255.